cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Por tu amor que tanto quero e tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante, y al amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM de Boa Nova. E eis que hoje temos uma estreia. E quando digo estreia, é a primeira vez que fala para a Boa Nova, é um disco novo e que lhe traz um conjunto de novidades. Desde logo a primeira. Ora, desta vez não precisamos sair sequer do distrito para termos um destaque, o que já não acontecia, se não estou em erro, desde que falámos aqui com os 4 e meia. Pois bem, estamos a falar ali para a margem esquerda do Mondego, após Coimbra, que é como dizer que estamos a falar entre Coimbra e Montemor, portanto ali para Santo Varão, para muitos conhecerão. Pois bem, e claro, é sempre um prazer receber quase conterrâneos aqui na Boa Nova, ainda que a distância obrigue desta vez ainda a fazer o via telefone. Mas, claro, vamos saudar aqui então a Rita Joana, que virtualmente está a chegar aqui bem perto da Serra da Estrela. Olá Rita, como está? Olá, muito boa tarde. Rita, é pois um prazer falar para Coimbra, conterrâneos. E enfim, falamos para o Santo Varão, uma pequena, julgo que aldeia, não é? Exatamente. Pertence já a Montemor, em termos de concelho. Pertence, sim. Muito bem. Do outro lado tem a Carapinheira, não é? Portanto, essa zona perto de Tentúgal, portanto, enfim, há aqui um conjunto de condimentos que uma nos. Uma zona muito própria. Exatamente bonita. E que, de onde sai também, não menos bonita, esta Rita Joana e o seu disco, Elcine. Ora, nós habituamos aqui nossos ouvintes na Boa Nova que, volta e meia, quando ouvimos aqui um disco de fio a pavio, dizemos que quase nos faz lembrar o cinema, como se fosse uma banda sonora. Eis que à imaginação não sobra nada, porque a Rita Joana, desde logo, chama este disco mesmo de El Cine. É, e é por aí que viemos. É a imaginação toda. El Cine. E que El Cine é este? O El Cine tem este nome porque se inspirou no cinema da época de ouro do México, uhum. Portanto, dos anos 40, 50, e era uma época pródiga em estrelas, como os nossos ancestrais recordam-se, os nossos avós, do Pedro Infante, da Maria Félix, uhum. do Jorge Negrete, do Cantiflas também, apesar de esse não fazer parte desta... deste céu que eu coloquei aí no El Cine, uhum. E foram basicamente eles que deram um mote para eu perseguir algumas canções que faziam parte desta da banda sonora da minha imaginação, e foi assim que eu fui começando a construir este trabalho, e daí se chamar El Cine. Porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. ¿Para qué me compares hoy como siempre? Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol. Rita tem 38 anos, portanto, enfim, é uma jovem da qual, do seu imaginário coletivo, não seria suposto ter estas referências. Não é do meu, portanto, e que sou um pouco mais velho, embora já tenha ouvido falar, normalmente, respeito ao Cantiflas, que há pouco aludiu. Sim. A pergunta que se faz assim, de onde surgiu, de facto, este seu imaginário e as referências que foi buscar para, enfim, para este El Cine? Muitos dos nossos ouvintes, porque somos conterrâneos, não é? Conhecem bucolismo da zona, não é? E eu, quando era pequenina, vivia ali no Baixo Mondego, naquela aldeia, e tinha uma certa liberdade. Essa liberdade acabou por me ser retirada inadvertidamente quando vim para Coimbra. Uhum. E quando me deparei com os filmes de José Lito e da Marisol, redescobri um bocadinho essa imagética. E então fui apresentada a uma nova língua, não é? O espanhol. Exatamente. E essas duas personagens andavam sempre a cantar as suas vontades e aquilo que queriam e que imaginavam. Mais tarde fui apresentada à Sarita Montiel. E a partir daí, porque esse universo espanhol mesclava-se com muita facilidade ao universo mexicano, foi um passinho. E então na minha pré-adolescência encontrei a Maria Félix, que era uma mulher muito imponente, e fiquei apaixonada pelas personagens do México. E era inevitável fazer a associação com a música, porque todos esses filmes tinham uma carga musical muito forte, e isso marcou-me muito. E eu tinha uma vontade muito grande e um sonho muito grande de concretizar este trabalho, e desta vez foi. Muito bem, e foi, e bem. E é um disco, podemos dizê-lo, que já está à venda desde abril. Portanto, sim, desde abril. Já está nos caparatos. E porquê é que guardámos para agora? Ora bem, guardámos para agora porque sabemos que em breve, quando digo em breve, para a semana, exato, vai apresentá-lo no Salão Brasil. Sim, no dia 28. No dia 28, uma sexta-feira. Portanto, façam o favor de começar a apontar as vossas agendas. Enfim, agora dito e assim. Se comprarem o bilhete com antecedência, fica mais barato. E ainda mais, olha, está uma borla da Rita Joana, que assim anunciou. Ora, uma sala, podemos dizer assim, já emblemática da cidade de Coimbra, onde tantas bandas que passaram na Boa Nova também em termos de destaque escolhem para apresentar. E, enfim, ainda antes de falarmos sobre o disco, podemos já falar deste concerto. Porque, enfim, é um concerto onde vai atuar em casa. Ora, que expectativa criou para as pessoas que vão estar, então, e volto a frisar, a 28 de junho, no Salão Brasil? Eu conto que as pessoas me deem a mão, não é? Que estejam presentes, porque é muito diferente aquilo que temos apresentado a nível de promoção, que tem sido muito boa. Nós temos sido muito bem recebidos por vós, as rádios, a comunicação social, temos sido muito acarinhados, mas infelizmente nós músicos que temos 1, 2, 30 projetos, não é? Os meus músicos e todos para subsistirem agora têm que ter pelo menos 30 projetos, não é? E então não tem dado para os levar todos nesta nossa campanha de promoção para que as pessoas conheçam o disco e as músicas. E claro que no concerto será diferente. No concerto, o concerto aproxima-se muito mais daquilo que é o original do disco. E isso dá-nos um prazer muito grande, porque poder mostrar as canções tal e qual como nós as fizemos é algo muito diferente. E traz um romantismo, não é? De fazer o concerto desta forma, traz um romantismo muito, muito grande. E, portanto, tenho a expectativa de que as pessoas me deem a mão e estejam presentes connosco, porque acho que vai ser um concerto muito bonito. E eu tive um namor e me traicionou, deixando-me no alma una desilusión. Tuve de aquel amor una amarga impresión, y de casualidad te presentaste. Constante que yo tenía. E perguntamos desde logo, convidados, será que podemos saber em antecipação? Porque este disco traz, olha, entre outras, a Susana Travassos, que esteve há bem pouco tempo também aqui a apresentar o seu disco. Também bem nossa conhecida aqui da Boa Nova, Luanda Cosetti, dos Couple Coffee, não sei, e dos tais, como há pouco disse, enfim, de vários movimentos e vários grupos onde ela se vai trabalhar. Tive um privilégio imenso neste trabalho de contar com profissionais de alto gabarito, que quem amadrinhou o disco foi a Luanda Cosetti, que é a minha noiva de alma, nós tratamos-nos assim, que teve a amabilidade de aceitar o convite que eu lhe fiz de cantar o único original que tenho no disco, que é uma música chamada Vingança de Sara Montiel, que eu bem tentei interpretar, mas não saía-me sempre um tiro ao lado, porque tinha uma carga de vivência que eu ainda não era capaz de fazer. A Luanda tem uma inteligência emocional que eu não tenho. Muito bem, e então tive que lhe pedir para ela interpretar esta canção e ela fê-lo brilhantemente. Passado, se tu quiseres dar-me a mão, saberás o que foi feito nesse leito de paixão que abandonaste. Desfeito, colocarás os teus dedos sobre a boca que beijavas, pedindo aos deuses silêncio. Encontravas mas se quiseras manter o que abrilhantar alma, não sairias batendo as portadas da morada deste abrigo a dois que por ela que me dizes ter provado que sou eu a verdadeira miserável condição. Envelhecida emoção que partilhaste com elas, foi-se o encanto, partiu. O que mais quis a boca que beijava, pedindo aos deuses silêncio, julgando que eu mesmo encontravas. Fui pedir também à Celina da Piedade, que tem uma voz constantemente feliz, que também é outra coisa que eu não tenho, porque a minha voz é muito mais dramática. Muito bem, mas engraçado. Adorei essa sua... E como é que acertou em cheio? Enfim, eu não teria, não seria tão... tão eloquente nas palavras, tem uma voz feliz, é verdade. Não, é assim, para quem já conheci, e já, aliás, ela já esteve aqui também em destaque na Boa Nova, estivemos frente a frente, e de facto é uma pessoa com um sorriso incrível. Ela é incrível, uma pessoa fica, mesmo que esteja com uma qualquer má disposição, não é? Uhum. É uma espécie de comprimido, um antidepressivo. Olha, eu vou recordar aqui, ela, além de ter estado aqui connosco, já esteve aqui em concerto no hospital e fê-lo na Casa da Cultura. Eu peço desculpa estar aqui esta parte, mas acho que é curioso, até para ajudá-lo naquilo que estava a dizer. E a meio do concerto, ela toca um telemóvel, porque não o dela, de alguém do público. E a pessoa, para além de não entendeu, atender. Muito bem, olha, estou na Casa da Cultura e tal, e alto e bom som. E diz ela no meio do concerto: olha, diga-lhe que venha, que vale a pena. Portanto, exatamente, ela é maravilhosa. Enfim, quer dizer, quando ela podia ficar até desagradada, não é? Não, teve não. Este, olha, mas assim, na verdade é esta, é que o senhor fez: olha, vem daí, que isto vale a pena, pronto, tal e qual. Pronto. Eu não sei se veio ou não, se das pessoas que fazem tanto entrou, mas aí está. Por isso, pelo menos tenha resultado a convite, não é? Por aqui se não, ela está sempre bem disposta, terá as suas cruzes como nós todos, claro, não é? Exato. Mas a forma como lida com a vida é uma coisa contagiosa e isso nota-se na forma como canta, como interpreta e a canção em que entra, em Duo Comigo, necessitava precisamente disso, de uma alegria que eu muitas vezes não encontro na minha voz e foi isso que me fez convidá-la é algo que resulta muito bem. Eu aliás, até na promoção canto muitas vezes essa canção e sinto permanentemente a falta dela. Já não encontro a mesma garra naquela música quando a canto sem ela. E falamos do Poquita Fé, não é? É o Poquita Fé, exatamente. Enfim, eu também hoje em dia, porque enfim, ela não edita disco seu há algum tempo, mas podemos vê-la e ouvi-la nos tais quais, não é? Portanto, é muito, muito fácil encontrar a Celina da Piedade. Exatamente. Por esse país fora e fora. Há algum tempo atrás, via muito por via do acordeão. O Rodrigo Leão. Pronto, exatamente. E não era só no acordeão, porque nós esquecemos muitas vezes, mas ela também cantava imenso com o projeto Rodrigo Leão. Rodrigo Leão, portanto, foi aí que eu tive contacto, foi com o Rodrigo Leão, e a verdade é que depois, por via dos seus discos e agora das parcerias que vai tomando e que para o qual vão convidando, e os tais quais lançaram agora também um novo disco, portanto, é estarem atentos, de facto, ela tem feito uma mestria. De mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. mi amor burlado fue tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Mas eu há pouco interrompia, porque falou nela e interrompia porque esteve tão eloquente quando se referiu a ela. Mas a verdade é que disse, e bem, que tem aqui um conjunto de pessoas virtuosos. Exato. E sendo que um provavelmente puxou o outro, nomeadamente quando se falou da Luísa Rosetti, veio o Nelson Dourado atrás e por sim, em diante. A Luanda, aliás, a Luanda, que é para mim uma das cantoras mais virtuosas que nós temos a viver no nosso país. Uhum. Basta, aliás, que alguém se dê ao trabalho de ouvir a obra que ela já tem feita. A forma como aquela mulher faz as interpretações é algo que me deixa verdadeiramente estarrecida. Ela entra em palco e, pura e simplesmente, o palco, por maior que seja, diminui. Ela é grandiosa. E foi ela, inclusivamente, que me apresentou ao Nilsson. E o Nilsson começou por ser o meu guitarrista. E como é um homem, um músico que respeita muito a ideia de quem está a falar com ele, rapidamente eu compreendi que eu necessitava dele também como meu produtor. E as coisas foram acontecendo assim, com esta naturalidade. E depois eu também já tinha algumas ideias de pessoas que eu queria comigo, nomeadamente o Miguel Calhás, que eu acho que é outro virtuoso que nós temos. Que traz a versão mais jazzística aqui ao Dias. E que tem uma característica encantadora, que eu muitas das vezes julgo que ele não tem bem a consciência do quão virtuoso é. E isso torna as pessoas ainda mais maravilhosas, não é? Exatamente. Isso acontece a quem, de repente, parece que tudo é fácil, não é? Olhando para eles, parece que eu também faria aquilo. Exato. E eu confesso que para mim é sempre tudo tirado a ferros, porque eu não tenho... eu sou uma compositora de gravadores. E, portanto, eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre fazer música e fazer lai-lai-lais. Eu faço lai-lai-lais. E depois eu preciso destas pessoas que têm outras valências que eu não tenho, não é? Porque nós precisamos... Que o passem para musiquês. Exatamente. Nós precisamos de pessoas que tenham outras valências e que façam os arranjos, mas é preciso encontrar as pessoas certas, assim, caso claro. Contrário, os discos não são. Que não desvirtuem o seu lai-lai-lai. Por isso é que me sinto à vontade para gabar este cesto. Eu considero de facto que está aqui uma joia e incito toda a gente a comprar este CD, não pelo trabalho que eu tive, mas pelo trabalho conjunto que fiz com estas pessoas, porque me rodeei de gente que sabe o que está a fazer, e estou muito envaidecida, não é? Porque, de facto, todas estas pessoas de que estamos a falar são pessoas que têm um percurso de muito trabalho e trabalho muito nobre, e é o que estamos a dizer, sabem exatamente o que é que estão a fazer e, para além de tudo isso, são pessoas de grande humildade. Não falámos há pouco, por exemplo, de uma outra convidada que iniciámos a conversa até com ela, que é a Susana Travassos. Uhum. A Susana Travassos foi alguém que eu acompanhei durante cerca de 10 anos e que não era muito conhecida do grande público em Portugal, mas que é muito conhecida na América Latina. Uhum. E que trabalhou com grandes nomes, não é? Por exemplo, se calhar conhecemos, não conheceremos outros cá, mas conhecemos, por exemplo, o Zé Cabaleiro no Brasil, não é? Uhum. Ou o Chico César, quer dizer, é alguém, isto falando do Brasil, não é? Não vou para outras viagens porque será mais difícil para o grande público identificar. Mas é uma mulher que, assim que eu a ouvia cantar, eu ficava imediatamente enamorada da voz dela. E havia uma música, que é a que ela canta comigo, que é a Apunhalada Trapera, que no original não tem nada a ver com a roupagem que lhe demos. Eu precisava que ela, de facto, fosse muito dramatizada. E eu tive muita dificuldade em ouvir aquela canção das primeiras vezes que a fizemos, porque eu debulhava-me em lágrimas. E, portanto, de facto, isto é um disco muito especial. Não por ser o disco da Rita Joana, mas porque tem aí dentro uma data de diamantes. E, portanto, eu estou muito feliz. Me estou morrendo e tu, como se nada, como se al verme te anegradas de mi suerte. Ay, qué mal te hice que no supiste perdonarme. Qué mal te hice que me pagas. Love. salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pagarle a un corazón. Fazendo acreditar que tem toda a razão no que diz, mas que não é tão pouco o seu lá, lá, lá, e portanto a pergunta que vai é esta: depois, quando congrega estas pessoas, lhes diz o que é que pretende, não é? E lhes dá mais ou menos raio livre para trabalhar, como é que é depois o facto de ter um disco onde tanta gente participa e consegue-se ter a noção de que há aqui um fio condutor que não se perdeu? Esse fio condutor, bem, também, lá está, eu também tenho que me dar algum mérito, não é? Muito Isto foi bem. Um trabalho que começou a ser pensado já vai fazer daqui a pouco 4 anos. E começou a ser trabalhado, pensado já teria sido há bastante tempo, mas começou a ser trabalhado há cerca de 4 anos. E eu... na verdade já tinha escolhido as canções, sabia mais ou menos a linha, a roupagem, os instrumentos que gostaria de ter, também sabia qual era a imagem que gostaria de dar, porque era de facto uma estética que tinha muito a ver com o cinema, a própria estética, a fotografia, a capa, foi tudo pensado por mim, portanto a direção artística é minha, não é? Portanto, este fio condutor de que fala foi algo engendrado na minha cabeça, não é? E portanto isso não se iria perder, porque as rédeas tinha a Geu na mão. E quando nós fazemos o trabalho dessa forma, e é a vantagem de fazer um trabalho independente. Tem muitas desvantagens. Temos a desvantagem de andarmos a fazer contas de cabeça, não é? E a tentar vender rins por aí, porque fazer discos em Portugal não é tarefa fácil. Claro, sim. Também vendê-los e fazer espetáculos também é agora a próxima fase, também não é fácil. Aliás, os discos hoje vendem-se após os espetáculos, não é? Pois, é uma grande chatice. É um meio muito cheio de vícios, como todos nós sabemos, não é? Mas tem esta vantagem, não dever a cabeça a ninguém, significa que nós temos as rédeas nas mãos. E, portanto, significa também que, tendo um plano de trabalho ou tendo uma ideia específica, nós temos essa liberdade. E, portanto, eu sabia exatamente o que é que queria fazer. Depois, o resto, tendo pessoas competentes connosco, acontece. Muito bem. E acontece, vamos aqui falar a propósito disto. Há pouco falava da Sandra Travassos e falou dos nomes com que ela trabalhou. Podíamos lembrar muitos outros que aqui referiu, sim, que, aliás, eu fui à procura depois. Lembro-me do Santiago Arias, do bandionista argentino, que ela, sim, também falou e que, pronto, enfim... Tão bom trabalho que fez naquele Pássaro Palavra da Sara Travassos. Sim, sim, sim. E agora vai apresentar pelo país e muito bem. Muito bem. Isso vem trazer aqui uma fase de desafios para a qual, normalmente, quem estreia aqui na Boa Nova passa. E, claro, eu vou abusar, não avisei antes, mas espero que esteja disponível para ele. São 3. Sim, faça então, favor. Então vamos a ele. Imagine que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto. Peço que acreditem em mim, que temos aqui uma boa sala, e quando digo sala, é um espaço até ao ar livre, que se chama Parque de Mandanelho, um anfiteatro, um bom palco, e que lhe dizem assim: olha, como beirões que somos, e queremos dizer que somos simpáticos e agradáveis, traga consigo 2 bandas, ou 2 autores, 2 cantores, enfim, alguém da cena nacional para participar no seu concerto. Quem é que a Rita Joana iria convidar? Ai, isso... Isso é. Isso, aviso já que os dois são piores. Isso é uma coisa terrível, mas eu imediatamente teria que convidar os Capô Coffee. Essa seria logo o primeiro convite que teria que fazer. Que é um duo, para quem não sabe, enfim, mas já foi aqui destaque na Boa Nova também. Exatamente, um casal, é um que é a nossa querida Luanda Cosetti, não é? Com o esposo também incrível, que é também para mim um dos melhores baixistas que nós cá temos, exatamente, não é? Que é o Norton Dael. E que normalmente trazem com eles excelentes músicos também. Incríveis músicos. Normalmente incríveis nas percussões, enfim, bons trabalhos, de que enfim, também já tive a oportunidade de os ver ao vivo. Portanto, são sobretudo. É um duo que enche o pau. Exatamente. Isto realmente foi uma rasteira que me foi pregada. Bom, espero para os seguintes. Porque depois há imensos nomes, não é? Claro. Mas agora, aqui dentro da proximidade, eu acho que, com toda a franqueza, para fazer assim uma coisa que fosse diferente, eu acho que convidaria o Miguel Calhás. Miguel Calhás, muito bem. Posso avisar que em breve vai estar aqui no destaque na Boa Nova também. Estamos à espera, porque enfim, há concertos que ele vai ter aqui em breve. Aqui perto, portanto, e estamos a aguardar precisamente para perto desses concertos fazer a divulgação. Que bonitos ojos tienes, debajo dessas duas cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña. agora o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional. Chega a Portugal, porque não aqui, para o Vila Formoso, não é? Portanto, direito aí aos pastelinhos de Tentugal. Mas ele chegando aqui a fazer o concerto, diz ele: eu não preciso da Rita Joana no meu concerto. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Eu posso dizer uma data de nomes, não é? Mas já há assim uns quantos que são nomes que são interessantes. Vem agora dar uma data de concertos, agora em outubro, uma jovem senhora chamada Sarah McCoy, que eu convido toda a gente a ir procurar, que tem uma voz incrível e profunda, e que vai ser alguém gigante. Há quem a compare com a Nina Simone, há quem diga que é uma espécie de uma filha entre a Nina Simone e o Tom Waits. Portanto, quem ouça isto, se calhar já tem alguma curiosidade. Ah, seguramente. Então, pronto, já sabe. E visto que essa senhora vai fazer agora um périplo de Portugal, eu acho que seria um bom nome. Muito bem. Pode ser que ela esteja a ouvir a boanova.pt e que esteja atenta ao que dissemos. Enfim, a tradução também é fácil de fazer. Agora, no que respeito ao terceiro e último, dizem que é o mais difícil, eu não acredito. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, um cantor, bem, está tudo em aberto. E que chegam ao pé da Rita Joana e dizem: olha, com a sua excelente voz, que aliás, até aqui hoje na entrevista está a passar, aliás, tem uma voz que, curiosamente, não sei porque é que ainda ninguém a convidou para fazer dobragem de filmes. Mas, enfim, isso é uma... Ora, isso seria muito agradável. Olha, mas tem uma voz... Enfim, tem uma... Sabe o que é? Porque é que nós aqui na zona do Baixo Mondego não chegamos a lado nenhum? É porque não estamos em Lisboa. Não dizemos que vamos às aulas. Ah. Dizemos que vamos às aulas. Ah, não. O problema, às vezes, põe-se é que não está em Lisboa, sabe? Infelizmente ainda somos muito capitalocêntricos, não é? É verdade. Aliás, as coisas, enfim, entre aspas, vai apresentar o Salão Brasil, mas quase que há uma necessidade de que o apresentar a Lisboa, porque se não apresentar a Lisboa, parece que não aconteceu. Mas isso... É verdade. Isso, enfim, mas eu estou a fechar as datas. Portanto. Sim, mas isso são guerras para outra conversa, porque nós vamos ficar com a primeira, aliás. Faz parte do vício do meio. Exatamente. Também. Eu, aliás, não quero de maneira nenhuma, enfim, apesar de estar a gostar de falar muito consigo, também quero passar nesta hora de emissão muitos temas seus, para que, enfim, não fiquem as pessoas pelo efêmero, ficar só com a ideia de um tema ou dois. Não, o disco é para ouvir de fio para vir, como há pouco disse. Mas ainda voltando atrás, então é isto. Queremos homenagear então um autor, uma banda nacional, o cantor, e pedir-nos então que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Ai, meu Deus, olha... Isso é que eu logo à primeira, eu sei exatamente o que é que diria, mas isto já virou moda e já há tanta gente a homenageá-lo que eu quase que tenho vontade de fugir. Ia dizer Fausto Bordal Dias. Fausto Bordal Dias. Que foi com quem eu cresci. Mas também vou-lhe dizer uma coisa. Há alguém que, apesar de também ser um amigo do meu coração, é alguém que eu acho que já tem obra feita e que também começa a merecer alguma homenagem, que é o GP Simões. Ah, muito bem. Também está a jogar em casa. Muito bem. Mas é verdade. E que acho que também, se calhar, já vai merecendo ser homenageado. Muito bem. E já agora, quer alvitrar um tema? Não sei, eu acho que ele vai tendo. Eu teria que pensar, com toda a franqueza, muito eu teria bem, que pensar em que tema é que escolheria de parte dele. Olha, porque não fazer um dueto, como fez a Márcia, olha, enfim, aí está, uma voz interessante. E que também fez um tema muito bonito com a Luanda. Com a Luanda, exatamente. Portanto, está aqui em aberto. GP Simões, não é? Como gostam de dizer, em vez de JP Simões, mas enfim, enfim sei que responde de ambas as maneiras, também já foi convidado aqui na Boa Nova. Enquanto cá se fazem, cá se tocam. Mas quem sabe se ela adormece cansada nos braços do amor, no fundo de um sonho qualquer. E quando amanhã insiste em chamar, ela já se foi num barco de luz na espuma. Pois bem, estamos a aproximar-nos do fim. E eu há pouco já disse que nós somos muito chatos. Volta e meia, gostamos de saber o que é que anda a fazer. Eu estou encantada. Olha, depois quando tiver que aturar a segunda vez, vai ver. Bem, aquilo que eu te quero dizer é isto. É que, de facto, deixou aqui muita coisa e muitas pistas para falar. Podemos falar daquilo que é a sua vida, que levou também a esta questão. Sei que é filha de uma professora de enfermagem, portanto, que não foi a área que enverdou. Sabemos também que, do mesmo lado, o seu pai foi comandante de Guerra do Ultramar. Exato. Não é? Enfim, também temos essa semelhança, esse aspecto. Infelizmente, o meu pai já não o tenho entre nós, mas, enfim, também teve essa vicissitude, contrariado, mas teve essa vicissitude na vida. Foram quase todos contrariados. O meu pai, posso dizê-lo que foi mesmo depois de ter terminado já o tempo de tropa, 2 anos, teve o azar de mais 2 anos lá, no caso, em Angola. Enfim, isso seriam outras conversas. Uma campanha longa. E que, de volta, nos traria aqui. E isso faz-nos pensar, de facto, a maneira como cresceu, e que hoje diz que quando passou para Coimbra mudou alguma coisa, não é? Mas, enfim, Coimbra também é uma cidade, provia, se calhar, dos estudantes, onde tudo se encontra, não é? E onde se encontra muito este nosso distrito. Sim. E a pergunta que eu lhe faço é, este disco... É um disco, antes que o esqueça, gravado no Ponto de Zurca, onde tão bons discos têm saído. Verdade. Com o Sérgio Milhano, que é uma pessoa extraordinariamente competente. Ponto de Zurca, enquanto estúdio e também editora, podemos lembrar. Exatamente. Isto. Assim, nomeadamente, a primeira vez que ouvi falar da Ponto de Zurca foi por via dos Malek Macaia. Exato. Ora, mas aquilo que eu quero saber é isto. Este ponto de união de tanta coisa que, enfim, passou a sua vida e fez que aos 38 anos lançaste esse Elcine. A pergunta que impera é isto. A criação do Elcine vem desde os seus tempos de jovem e foi arrumando na gaveta, ou sentou-se assim, é agora que tem que ser e eu vou passar à fase de inspiração para a fase de transpiração? Há uma data de coisas que nós vamos adiando na nossa vida, não é? Esta também foi uma delas. Mas, na realidade, eu penso que se tivesse tentado fazê-lo antes, ele não seria tão, digamos, belo como eu consegui fazer. Uhum. Acho que há coisas que nós gostaríamos, eu gostaria de o ter feito com 20, não é? Porque a promoção, se calhar, teria sido mais fácil de fazer... mais fácil noutras coisas, não é? Seria mais fácil de fazer na televisão, seria mais fácil para mim de fazer uma data de coisas, não é? Queremos ter mais tempo para tudo. Mas ele não seria o mesmo. E portanto, nós vamos adiando projetos, vamos ficando tristes com esse adiamento, mas eu penso que, se calhar, às vezes é pelo melhor. Uhum. Portanto, acho que ele aparece no tempo certo. Apesar de a vida nos obrigar a empurrar às vezes as coisas um bocadinho com a barriga. E portanto eu acabo por ficar satisfeita com o facto de ter saído só neste momento. Muito bem. É um disco que está datado para o ano de 2019, mas que agora é por via dos concertos que vai tendo. Já vamos perguntar onde é que acha que este concerto tem mais assento. Se é para pessoas sentadas, se é para grandes auditórios, onde é que acha este disco, e até por via das pessoas que vão tocando consigo, permite ser sempre revisitado, como dizer, ter sempre nuances diferentes. O estilo musical permite isto, misturas, claro, etc. Claro. qual é para si o público ideal, entre aspas, se é que isso existe, e onde quer, sem dúvida, mostrar esta Elcine? Eu parece-me que, obviamente, nós também fizemos temos uma projeção para acompanhar o concerto, e obviamente que isto dependerá dos sítios onde tocarmos, claro, não é? Claro. Portanto, nós gostaríamos de fazer a apresentação em auditórios, seria o ideal. Agora, claro que estamos na fase de contacto e de fecho de concertos. Isto também vai depender da vontade dos diretores e das câmaras, já sabemos como é que isto funciona, não é? Estamos nessa fase, porque são os espaços ideais para apresentar de uma forma mais capacitada ao público o trabalho. Foi assim que foi pensado. Mas se assim não for, nós também estamos preparados para dar a conhecer o trabalho ao público de outra forma, porque desde que tenhamos bom material de som, nós conseguimos fazer chegar ao público o disco de qualquer forma. Exatamente, é versátil esse ponto. Exatamente. E agora, a gente despedida. Daqui a 5 anos teremos o El Facebook e daqui a 7 o El Twitter? Ou tudo está pensado de maneira diferente? Não sei. Sei que a escolha destas canções fez, aliás, a obrigatoriedade de colocar o trabalho em físico fez com que eu tivesse que cortar canções, não é? Deixar algumas canções de fora. E, portanto, independentemente do percurso que este disco siga, e visto que eu estou, de facto, muito satisfeita com o trabalho, haverá um Elcine 2. Como digo, não sei o que é que vai ser o percurso deste trabalho, deste disco. Sei é que a concretização do Elcine 2 terá que ser feita. Com mais esforço, com menos esforço, provavelmente com muito esforço. Mas a história das questões independentes, não é? Mas sei que isso terá que acontecer. Agora é torcermos todos e continuar a pedir às pessoas para me darem as mãos para pelo menos conseguir mostrar este trabalho ao máximo de pessoas possíveis. Claro, esse esforço também lhe dá aquele picante tão próprio do México. Aliás, dizer que este disco tem o apoio da Embaixada do México e da Casa da América Latina. Desde logo dizer assim, enfim, lembrar aquelas grandes nações que aqui em Portugal não se fazem muros, fazemos pontes, não é? Exatamente. Isso exatamente. É um condimento que dificilmente alguém nos consegue retirar. Exatamente. Ora bem, Rita, desejar-lhe, claro, as melhores venturas, lembrar do concerto dia 28, Salão Brasil, creio que pelas 10 da noite, portanto 22 horas, de sexta-feira. Espero que as pessoas estejam massivamente consigo na apresentação deste Elcine. Também, e, claro, e não me esquecerei da dica de que tem aí uma ótima sala. Sim. A sala, não é sala, é um anfiteatro natural. Portanto, exatamente. Enfim, mas aconselho-lhes logo, que como passar aqui a Oliveira, tens muito gosto em dar-lhes o sítio. Também em breve vamos ter aqui a Expo H, aqui, portanto, final do mês de julho, não está na agenda, mas enfim, é uma pena. Mas estão também os conimbricenses, os 4:30, portanto também. Exatamente, eu vou fazer aí uma visita. Terei muito gosto em que recebê-la por cá. Olha, foi um prazer e, claro, a nossa quarta parte já sabe que ficámos com o número de telefone, portanto, para esse LCN2 ou para o tal El Facebook, perdão-me, enfim, o exagero, é claro que, ao por via de concertos, queremos estar uma vez mais consigo. Olha, foi um prazer falar consigo. Grande, sim. Noche fatal, noche de agonía para mi soñar. Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás. El rumbo, el barco se aleja, viéndome llorar. Por Dios, mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar. Por Dios, mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar. Llegó la noche fatal, noche de agonía para mi soñar. Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás. Yo, oyendo el rumor, el barco se aleja, ay, viéndome llorar. Por Dios, mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar. Por Dios, mírame, los ojos en llanto, amándote tanto.